Na 3216, no sol, 34, livre direita, chame sol, 121, décima 1. Livre na direita, 21, 1, com sol, 3216. Final 17, Vitor Mike Lab. Confirma, Baratões? Final 17, Quebec. Vitor Mike Quebec, cheque trem, livre pouso. Pistão 17, vento 110 graus, 13 nós. 35, tu pouso autorizado 17, Vitor Mike Lab. Lima Golf Delta, fly direct ETAP. Direct ETAP, Vitor Mike Lab. Quebec no solo aos 37, autorizado o backtrack, confirme empate para qual vai em táxi certo. Toma aí, Quebec, autorizado táxi até o parte 4, reporte livrando o pistão no 7. Oi, Salvador, Oxenem 254, próximo ponte da 10 para a decolagem. Xanem 624, autorizado ANEI decolar, pistão 10, vento 100 graus, 13 nós. Autorizado ANEI decolar, pistão 10, Xanem 624. Décima 1. Gol 1777, na escuta do controle. 1777, prossiga. Chave Centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. 133.25, alterna 125.1, gol na 777. Salvador, eu tenho 3295, ponto de parada 10, pronto. Confirme quem chamou a torre? 3895, tá pronto, ponto de parada. 3895, mantenha a posição, aguarde para decolagem. Vai aguardar. Bélgica. Confirme, pronto para táxi. Eu vou meu ótico autorizado, táxi, você tem interseção, papá. Reporte para ingresso na pista no set. Paredo 2230, confirme velocidade indicada. 240. Sim. O 3895 autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero. Afirmativo, vai alinhar e manter na 10, tá? 3895. Xené 6254, decolado aos 40, chame controle 120, décima 8. 208, uma boa, Xené 6254. Passaredo 2230, reduza a velocidade para 2109. 2109, passarei. Antônio Salvador, mais uma vez, boa tarde. Oxané 6254, decolou, visual. Oxané 6254, boa tarde. Saída da Eleza Pitch, submanter nível de voo 380. Contato radar, sob vigilância. 380, tá visual, 380 de Atuleta? Letra para o Oxané 6254. Autorizado, Oxané 6254. Ciente, graça. Boa tarde, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, preciso. Ah, bom, Ganda Mata. Obrigado, Tomás. Para ingresso no lançante. Lima Golf Delta, Delta para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. Ok, descendendo 2000 clear for the approach, Lima Golf Delta. Lógico, autorizado de decolar, estão no site, vento 120 graus, no 3 nós. O 941, nós chame controle na frequência 1208. 208, vai chamar o 941, né? 3.005, passarela. Controle tomado o gol no 941, no nível 150, perdeu o contrato com a ETI. Gol 1941, nacional identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Mari, desça 050, 941. Meu ótimo, confirme. Acho que eu vou lá, meu ótimo. Para sequenciamento, foi na Pro de TAP. Pro de TAP, 941. Lima Vitor, Charlie Yankee Lima, Skulk Ident, Mario Arrival, descenso flight level 060. Não acho que eu decolar 243, chame controle, frequência 120, decimal 8. Correção 119, decimal 35. 7935. Frequência 119, decimal 35. Passaredo 2230, chame final Salvador na frequência 119, decimal 35. 1935. Panther 208, agradece uma boa tarde, bom trabalho, excelente final de semana. Passareiro 2230. Valor, muito boa tarde, Titan 3895, 2500, nada é o lenda contigo. Passareiro 2230, reduza a velocidade para 1970 mais. Reduzindo 1970 mais. Da Barra. Como deu pé, história da Barra, que bom é ótimo. Salvador, 3895 da TAM. TAM 3895, contato radar, saída da El Leda Bridge, submanter nível de voo 340. 340, TAM 3895, pode voar a posição Leda ou Doc? Voi Leda, TAM 3895. Leda, 3895, obrigado. A Lima tem 190 do 4403. Meu Oscar, mantenha o corredor Axé, reporte farol da Barra, mantendo 1.000 pés. Até a hora. Trolle Salvador, boa tarde, TAM 3283. TAM 3283, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 070. Mari 070, 3283. Lima, Vitor, Charlie, Yankee, Lima, Fly Direct e TAP. Direita 150 para o posto localizador, passarei. TAM 3283, dá presente, vou ITAP. Vou ITAP, 3283. Oxané 6254, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251, alterna 3325, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Oxané 1600, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 080. É o voo 600 da Mari, descendo para o 80, 080 da Conovega. Você recebe o voo 600? Prossiga, gol 1600. Tem informação, Novembro está cruzando 190. Gol 1600, ciente, chegada a Mari, desça para nível de voo 080. Mari 080, 600. Contact Tower 118, 16. 16, off Delta. Gol 1941, desça para 3.000 pés, ajuste 109. 3.000, confirmando a pressão? 1.015, gol 1941. 100.000, 0.05, 1.941. Controle Salvador, Azul 4463, decolou sua escuta, boa tarde. Azul 4463, contato radar, saída da El, Leda e Léo, submantendo em voo 1.960. Subida 1.960, na da El, Leda e Léo, 4463. Gol 1941, chame final Salvador na frequência 119.35. 1935, 1941. Check landing gear. Gear down, lock, Lima Golf Delta. Resolução no 095. 3000 no 095, 1941. The Roger, continue approach. Delta. Lima, descend to flight level, descend to 2,000 feet, KNH 1015. 2015, Lima Yankee, Charlie Yankee Lima, correction, descend to 4,000 feet. Passarelo 2230, tráfego que segue à sua frente, está com velocidade 120 nós, um eco 55. Ok, vai reduzir para mínima, passarelo. Yankee Lima, increase speed 230 knots. São 3804, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 090. 090, identificação Mari, 3804. Charlie Yankee Lima, fly direct Duna. 0 degrees on 4 knots. Valendo, runway 10, Lima, Golf Delta. 83, desça para nível de voo 050. 050-3283. 3283, tráfego 1 hora, 5 milhas, é um Charlie 56, passando 4 mil, mantendo 4 mil pés. Ciente, está 3283. Gol 1600, reduz a velocidade para 2309. 2309, reduzindo, 600. Então, 3804, reduz a velocidade para 2309. 230, Kilo Romeu Oscar, frequência livre. Motor de Salvador, boa tarde, gol 1924. Gol 1924, aciona a indicação, chegada a MAN. Desça para nível de voo 100. Chegada a mão, desce para uma centena. Voo 1924. 941, autorizado. Final do procedimento ILS X-Ray, reportabilizando localizador. Ok, vamos reportar estabilizado, autorizado o X-Ray 941. Salvador, 118.35. 118.35. Então, 3283, chame final Salvador na frequência 119.35. 119.35. 741. 600070, 600. Final, boa tarde, 3283. Então, 3283, desça para nível de voo 050. Descendo para o 050, 3283. Tá, 3283. Vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 030. Limite magnética 080 de Simbra. Ok, 030, limite magnética 030 de Simbra. Salvador, Lima Victor Charlie Yankee Lima. Lima Victor Charlie Yankee Lima. Descend 3000 feet, QNH 1015. 3,000 feet, 1015. 1015, cleared ILS final approach, port established. 2,000 feet, cleared to the ILS approach, report established. Turn right, contact ground, sequence 121.1. 211, Lima, Golf Delta. Yes. 186-941. Sequenciamento, curva esquerda, proa 1010, limitado pelo curso do localizador. Ok, descendo 6000-010, limite ao curso do localizador 600. Ainda não avistado, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Solve que é o número 2 para o pouso. Número 2, aguardando, voo 941. Gol 1924, desça para nível de voo 070. 070, voo 1924. Tal 3804, desça para nível de voo 080. 080. TAM 3283, curva direita pro 065. Direita 065, 3283. Azul 4463, chama o senso recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325-4463, obrigado. Gol 1600, chame centro final Salvador na frequência 119.35. 600. Salvador, boa. 1600 da Gol, transfere. Gol 1600, desça para 4000 pés, ajusta no 015. 4015, 600. TAM 3283, reduza para 1970 nós. Reduzindo 1970 nós, 3283. Passarei 2230, não solo 56, livre direito, chame solo, frequência 121, décima 1. 211. Gol 1924, desça para nível de voo 050. 050, gol 1924. TAM 3804, desça para nível de voo 060. 060-3804. Baixar travado. Baixar travado. Então... livre o pouso 190, gol 941. TAM 3283, para o sequenciamento, ultrapasse o curso localizador, seu novo limite será 120 de Simbra. Novo limite 120 de Simbra, 3283. Reduzindo 2109, gol 1924. 1-0. Posso passar a aeronave na curta final ali e mantém 1-0, web 67 patrona. Curve à direita na proa 070. Direita 70, 1600. 1935, gol 1924. Obrigado, bom trabalho. Então 3804, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 350. Limitado pelo custo do localizador. Bloqueado. Gol no 697, vai atingir o 90. Reduza para 220 nós. 220 reduzindo, gol 1924. O 070. 070, gol 1970. 41 no solo 58. Livre à direita, chame solo, frequência 121, décima 1. 21121, confirmando a frequência? 121, décima 1, gol 1941. 1211, ok, 941, bom dia. TAM 3283, desça para 2000 pés, curve à direita, proa 130, reposta estabilizando o localizador. Ok, direita 130, como nós estabilizamos o localizador, desce para 2000, Lima Vitor Charlie Yankee, Lima, contact tower 118.6. 118.3, thank you. Consegui descer ao 600? Gol no 600, desça para 3000 pés, ajusta no 015. 3015. A livre localizador? Voo modificado ao 1559, vou na proa de Mari, desça para nível de voo 050. No 600, foi direto Duna. Duna, 600. 3804, chame final Salvador na frequência 119.35. Vamos chamar agora Salvador, 3204. Sim. Gol 1600, reduza para 1709. Reduzindo, 1600. Gol 1924, reduza para 1709. Reduzindo, 1709, gol 1924. Salvador, 3204. Gol 1924, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. 4.000 com 1014, gol 1024. Controle 1028. 208, mensagem 41, boa tarde. 283, reduza a velocidade para aproximação final, chame torre 118, decimal 6. 1608, meia, já está mantendo a velocidade mínima, está 3203. Gol 1600, reduza para a aproximação final, desça para 2.000 pés, ajusta no 014. 2.000 reduzindo, 600. Salvador Lima, Victor Charlie, Yankee Lima, we don't have contact with tower, we are in final approach, runway inside. 118.6, Lima, or Charlie, Yankee Lima. 118.6. Afirma. Gol no 600, tráfego à sua frente, está mantendo 130 Nord Ground City, um Airbus da TAM, com 5 milhas à sua frente. 600. Gol no 924, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 012. Reduza para 1.709. É, descendo para 3.000 pés, confirme que fez o ajuste. Ajuste 1.094, senhor, 1.094. Ok, 1014, acima para 3.000 pés, gol 1924. TAM 3804, curve à direita na proa. Serra, baixado, travado. 3804. Tráfego avistado, continue a aproximação, cheque trem, informa que é o número 2 para pouso. Ok, baixado, travado, senhora. De novo, 3804. 697, atingiu 070. Confirmo controle. Gol no 697, vai atingir o 070. Gol no 697, desça para nível de voo 060. 0.000 pés, ajuste de altímetro no 04. 3.000, está no localizador, 3804. Ciente, reduza para 1.809. Vai reduzir 3804. Continua continue a aproximação, cheque trem, número 2 para pouso. Aí você checou, 600. 2 para pronto, fica mais pronto. Quebec, a linha, reporte quando pronto. Alien Quilima, on the ground at 02, call ground 121.1, turn right. Gol 1697, chame final Salvador na frequência 119.35. Obrigado, 697. Controle, gol no 697, atingindo 060. Gol 1697, desça para nível de voo 050, ajuste 1014, vetoração para sequenciamento. Curve à direita, proa 230. Limite magnética 120 de Simbra. Gente, descendo para o 050. 050 ou 5.000? 050, gol no 697. E 050, direita 230, 22, 21, 69. Mike Quebec, mantém a posição, aguarde fora do colégio. 4, desça para 2.000 pés, ajusta no 014, autorizado final ILSXO e reposta estabilizando localizador. Descendo para 2.000 pés, reportará estável, gol 924. Gol no 924, reduz a velocidade para aproximação final a um tráfego à sua frente, meia dúzia de milhas, a 1.309.